Está começando mais um episódio do Nintendo A3, diretamente da estação 64. E sejam muito bem-vindos a não episódio do Nintendo A3, a uma sessão especial com o ouvinte. Nossa, até me embananei, velho, porque essa é a segunda vez que a gente grava a sessão de interação com o ouvinte em um episódio à parte, mas que também não é episódio do Nintendo A3, então a gente não sabe o que é, mas é um episódio só de interação com o ouvinte. Pra quem não conhece, toda Nintendo A3 a gente tem no final do episódio, essa parte que a gente lê os comentários dos nossos ouvintes, que foram do episódio passado, né? Só que como o episódio passado foi em relação ao Nintendo Direct e ficou muito longo, a gente resolveu gravar essa sessão de comentários à parte. Então, obviamente, você tá recebendo episódio bônus aí, ou não, a gente vai ver o que, vai acontecer. Tá substituindo a semana seguinte, né? Mas olha só, se você ainda não ouviu o episódio passado, que foi do Nintendo Direct, não deixe de acessar agora o nosso site ou no nosso feed, você vai ter lá o episódio especial do Nintendo Direct, enfim, teve mais de uma hora de duração, então escuta lá com todos os detalhes e todas as nossas opiniões do Nintendo Direct. Nesta semana, nós tivemos três comentários, que foi do Nintendo A3 120. A gente falou do Game Dev Story, das posições da Sony em relação ao Switch e outras coisas, né? Expectativas com Direct, né? A gente teve três comentários. Normalmente, a gente lê os três comentários que a gente acha que vai gerar uma discussão a mais, né? Mas, por acaso, esse episódio teve três comentários. Mas quem tá ouvindo, não deixe de comentar sempre, cada vez mais, né? Então, porque isso vai ajudar a gente não só a escolher os melhores comentários, né? Como também gerar mais atenção entre os ouvintes pra vocês discutirem mais. Então, continuem comentando, né? Então, por favor, Jamon, faça as honras. O primeiro comentário é do nosso amigo Thiago Novaes. E aí, pessoal? Ótimo cast, como sempre. Igual de. Queria saber a opinião de vocês em relação às novidades mostradas essa semana sobre Pokémon Let's Go. Ansiosos? Ouvi dizer que as vendas estão abaixo da expectativa. Será que vai ser um flop? E aguardo o cast no Deezer. Assinado Thiago Novaes, treinador supremo de Magmars. Porque o Mario, enquanto não tava aqui, colocou o caralho na mesa e falou que é pra assinar desse jeito. Mas vocês gostaram, aparentemente. Então, tudo bem. Eu aceito. Vamos lá, a gente comentou um pouco do Pokémon Let's Go já no episódio do Nintendo Direct, né? Enfim, das apresentações das coisas a gente já comentou em relação aos ataques, né? Que agora os Pokémons iniciais, tanto Eevee quanto Pikachu, vão estar na posse dos HMs, que não são mais HMs, né? São só golpes especiais que eles aprendem, né? Então você vai poder cortar matinho, surfar, né? Você realmente vai subir em cima de uma prancha, ou você vai poder voar no balão igual o padre do balão e sair embora, assim. Ou igual o Pikachu na abertura do Yellow também. Eu acho que é uma referência mais direta. Olha só um detalhe que eu fiquei meio que não tem nada a ver com nada, mas é só porque eu sou ridículo mesmo. Quando a menina usou o Fai, a treinadora usa Fai, ela sai voando com os balões, mas ela não desce com os balões na cidade, ela só aparece lá. Eu queria que pelo menos tivesse a animação completa. É um nitpick isso. Eu sobre isso, assim, sobre Pokémon Let's Go, no geral, eu quando anunciaram eu tava muito feliz e eu tinha certeza que ia comprar. Eu ainda acho que eu vou comprar porque eu sou condicionado a comprar Pokémon. Mas o hype, assim, a minha vontade de jogar, cada trailer que sai, eu diminui exponencial, assim. Eu olho e falo, nossa, mas é cantor, os personagens estão pequenininhos, estão parecendo anões, nada contra anões, mas pro Switch é zoado. Então... Eu acho que você vai comprar do mesmo jeito, irmão. Não, eu também acho, porque eu sou essa coisa, né? Mas eu acho que Let's Go é pra ser mais do mesmo, então todas as novidades eu nem vejo, porque é só um detalhezinho aqui. Mas são detalhezinhos gostosos de ver, cara. Não, mano, quando você vê o Surge mó zoadão lá numa... Que zoadão, mano? Pequenininho, a Erika também, pequenininha, todo mundo pequenininho, velho. Só ele fala, caralho, nada mano. A ver, mano. Cara, no jogo normal, eles ocupam um sprite, cara. O que você quer, mano? É um cubo lá, velho. Eu sei, mano, eu não tô jogando no Game Boy, eu tô jogando no Switch. Aí eu olho e vejo isso, e aí não tem novidade, porque eles não querem dar novidade, né? Não, não tem muita novidade. Aí você olha e fala, putz, é isso. E eu acho assim, essa coisa da pré-venda, eu fui procurar certinho pra saber quem soltou essas informações. E é um, assim, é um site em específico super especulativo, assim. Eles falaram de rankings de pré-venda e Pokémon não tá onde costuma estar, de acordo com eles. Mas na Amazon tá baixo mesmo. Então, eu vou dar uma suposição que eu acho que muita gente vai comprar esse jogo digital. E até por isso eles não estão fazendo a pré-venda do jogo físico ainda. E eu, Mario, vou comprar o jogo físico, mas... Né. Eu acho que isso aqui tem mais a ver com o preço do Switch do que outra coisa. Acho que se você vai comprar esse jogo, você não compra você não vai comprar na pré-venda. Você nem sabe se você vai ganhar o Switch no final do ano. Entendi. É, talvez tenha essa possibilidade. Tem esse ponto. Então, mas é que o Switch custa $300 e sei lá, aqui você passeia no Japão, você vê criança com 3DS, não com Switch. É muito caro ainda. Então, eu acho que esse jogo, talvez, ele no começo ele venda menos... Mas a longo tempo, talvez, provavelmente pra mim, supera os jogos mais tradicionais. Até porque é canto, né? É só você enxergar, sei lá, você vai num merchandising de... Você vai num centro Pokémon, você vê só canto. 50% da loja é canto. Ah, então... mas é porque eu acho que é isso pra mercadoria, né? Eu não sei. Eu vejo jogos de Pokémon vendendo da franquia principal. Pra mim, Pokémon Let's Go não é um jogo principal, ele é um jogo spin-off, né? Mas, enfim, a Nintendo mesmo tá tratando como jogo principal, então não sei. Qualquer venda a mais do que um jogo não canon, né? Um jogo spin-off venderia, eu já ficaria surpreso. Ah, eu acho que, tipo, ele é um jogo da série principal, né? Isso a gente não consegue discutir, é como eles estão tratando, e vai ter... Muito provavelmente conexão, acho que, eu não lembro, confirmaram, né, que vai ter conexão com a oitava geração? É, vai ter um tipo de conectividade, sim. E aí, é um jogo da série principal, só que remake de Pokémon vende menos que jogo novo, Omega Ruby Alpha Sapphire é assim, Red Gold Soul Silver, eu não sei sobre as vendas, mas acho que são menores que The Diamond Pearl, e aí vai essa tendência continua. Então, por ser repetição, não, talvez não venda tanto. E eu concordo, assim, a Game Freak, ela nunca foi de apoiar o console portátil no início, ou pelo menos não apoiar enquanto ele não é um puta sucesso. Quando o 3DS lançou, eles tinham mostrado o Black White, recém mostrado o Black White quando o 3DS lançou, e mostraram o Black White 2, porque eles estavam esperando o 3DS virar o público deles, né? Virar um público grande o suficiente pra adquirir os produtos deles. Então eu acho que é meio que normal, assim, esse Pokémon. E também é a primeira vez que abre uma geração com uma geração nova, que abre uma geração de consoles sem um Pokémon novo, é um Pokémon remake. Então tem muita coisa diferente e é difícil falar sobre pré-venda nesse caso, né? Eu só acho que, assim, vocês estão meio amargurados com esse jogo. Eu acho que a criança interior de vocês que jogava Pokémon lá no comecinho, tipo, vai ainda se satisfazer quando vocês tocarem nesse jogo. Tipo, vem tudo como uma recordação muito bonita, assim, de vocês criancinhas, sei lá, querendo fazer carinho no Pikachu. E agora isso existe. Você não pode só fazer carinho, como você pode tocar na mão dele, sabe? Fazer um high five. Porra, tem coisa melhor que isso, mano. Mas você fazer carinho no XY? Não. Então... Não vai. Por que não é mais portátil, não é mais tela de toque e você vai querer dar carinho? Mas é diferente, cara. É diferente, velho. É, nesse sentido, é você, sei lá, tá criando afinidade com seu parceirinho ali, ou Pikachu ou Eevee, sabe? Mas não você tinha qualquer. Com. É, não, mas era o seu O inicial, entendeu? Eu acho que a galera continua não dando carinho, vai dar uma mexida no cabelo lá, deixar o cabelo escroto e continua. Não, vai ficar da hora. Na verdade, pra mim é aquela coisa. Eu não tô com expectativa baixa. Eu só sei o que eu vou comprar. Eu acho que vai ser aquela a mesma experiência que dessa vez eu vou estar jogando em duas pessoas. Eu acho que pra mim é o suficiente. Mas que eu não espero, sei lá, ficar surpreso pra esse jogo nem um pouco. É o mesmo jogo, então. Ah, o meu hype tá grande, né? Eu sou meio suspeito pra falar, mas o meu hype tá grande. Eu tô com o Jefferson nessa. Eu vou comprar, mas eu sei o que eu tô esperando e aparentemente é o que eles estão me mostrando. Próximo comentário é do Fernando Machado. Olá, pessoas. Tenho 34 anos e o Nintendo Switch foi meu primeiro console da Nintendo. Sabem como é. Antigamente, o console que tínhamos em casa era o que os pais nos davam. Como perdi de jogar praticamente todos os jogos da Nintendo, há duas semanas atrás comprei um 3DS. Tenho jogado vários títulos clássicos pelo Virtual Console e também alguns mais recentes como Super Mario 3D Land e Pokémon Ultra Moon. Então estou procurando por conselhos de jogos para 3DS. Quais jogos vocês recomendam? Abraços e parabéns pelo cast. Atenciosamente, Mr. Machado, o lenhador. Ficou da hora, cara, eu gostei. É, e eu fiz uma lista, vou abrir aqui o bloco de notas que eu fiz, de jogos que eu recomendo. Cara, tinha uma listinha do bolso, né? Olha só, eu só queria falar que, mano, o nome dele é muito da hora, ser Machado, cara. Tipo, dá pra ele fazer referência com tanta coisa, até com desodorante. E eu não vou falar qual, vou deixar no ar aí. Eu vou falar a lista e eu separei aqui em pedaços da lista. Nossa, que ridículo. O cara fez uma dissertação, velho, de mestrado. Não, mas só pra... é só pra ver se vocês têm algum que... É que assim, eu peguei só um de cada, né? É que ele falou, jogos da Nintendo. Eu falei, mano, vou recomendar legal pra ele conhecer o mundo da Nintendo. Tá bom. Aí de séries Nintendo que eu recomendo. Animal Crossing New Leaf. Então, eu acho meio complicado. Assim, eu sou muito fã de Animal Crossing, mas o Animal Crossing não é um jogo que te introduz, sabe, no universo Nintendo. É um jogo que é muito de nicho. Não, mas é um jogo do universo Nintendo. Essa é a pegada. É, eu acho que vale ele experimentar, testar, né? Mas eu acho, não sei. Não sei se tá ele... Tá baratinho. Ele... Acho que tá $20, tá? Eu acho que você perde o boom inicial. Acho que Animal Crossing é legal pegar quando todo mundo compra e você tem, sei lá, pessoas pra jogar com. Acho que você vai perder um pouco da experiência. Acho que é melhor esperar o do Switch e jogar multiplayer com todo mundo e ver se você gosta ou não. Não, olha só, eu tenho uma ideia melhor. Não, baixa o jogo do celular, que é meio uma experiência não, bem... Não. O jogo de celular é uma experiência muito aguada e... Ah, mas vê não, se ele... não é o feeling do Animal Crossing. Eu não, mas acho vê que... se ele tem interesse. Vê se ele tem... Alguma coisa ele pode se interessar. Se ele achar interessante, no mínimo, ele vai e pega o do 3DS, que aí é a experiência completa. Eu acho completa. Animal Crossing legal pelo relógio dele, tá com a mesma coisa no mundo real. Então você acaba colocando aquilo na sua vida em algum horário, assim. Em algum ponto da sua vida você fica jogando Animal Crossing. Eu acho isso legal, essa dedicação que você dá pro jogo, sabe? E o jogo te corresponde. Eu acho que o jogo é bom, mas eu acho que, assim, pra ter uma experiência melhor, eu esperaria pegar do Switch. Não que a versão do Switch vai ser muito melhor que a do 3DS, mas é mais só nesse sentido de descobrindo um mundo novo junto com outras pessoas. A gente começou a discutir, a gente não ajudou em nada ele. Mas tem o Animal Crossing. O outro jogo é The Legend of Zelda, A Link Between Worlds, porque é um jogo da série Zelda de aventura clássico, e o único que foi produzido para o 3DS, né? Foi feito para o 3DS, então ele usa os recursos do 3DS o melhor possível. É, eu concordo. E eu não, acho o Triforce Heroes é melhor. Vai tomar no cu, Gerson. O Gerson não gosta de Zelda, se alguém não pegou essa vida dele. E o bom da Link Between Worlds é que ele é curto, né? Então dá pra ele jogar rápido, assim. E ele é uma boa... é um bom ponto pra você ver onde o Breath of the Wild veio, né? Da liberdade que ele te dá. Então vocês concordam com isso? O Jeff falando bosta. Não, eu concordo. Que, sei lá, não gosto, mas eu concordo. Eu, ó, como são séries da Nintendo, eu recomendo Fire Emblem Awakening. Nossa. Porque eu acho que a Awakening é o melhor de porta de entrada de Fire Emblem. Então, assim, os outros são legais, os outros DS são. Mas pega o primeiro, que é onde a série deu o 360 dela, que ela ficou famosa. Mas... Eu acho que o Geomon tá querendo doutrinar novos fãs de Fire Emblem. Porque o problema do Fire Emblem é que ele é muito longo, cara. Tipo, eu acho que tem muita coisa que ele talvez drope por causa de Fire Emblem, sabe? É 30 horas. Eu acho que ele não precisa terminar o jogo pra ver se ele gosta ou não. Eu acho que se você pegar o jogo e parar na metade, não tem problema se a experiência for baixar boa. Baixar a demo, né? Pode ser também. Baixa a demo. Eu não gosto de Fire Emblem Awakening, mas eu concordo com o Jomon. A porta de entrada, essa daí é a melhor possível. Que dica do Uprising? Eu concordo. Isso aí eu discordo, por causa que eu acho que os controles não é pra todo mundo. Então, eu não sei. Eu acho que ficar clicando na tela não acho que é, sei lá, a melhor opção pra você jogar 3DS. Eu concordo, porque eu acho que ele usa muito, quase todos os recursos 3DS, se não todos. E acho que é o jogo mais bonito do 3DS. E é um jogo que tem bastante conteúdo pra quem quiser comer ele, né? Quem quiser digeri-lo. É, eu acho que é um jogo que, assim, você pode jogar casualmente. Obviamente, eu conheço gente que joga de modo hardcore pra completar todas as armas, etc. Mas você pode jogar um pouquinho por dia e mesmo que se você não zerar, você vai ter uma experiência muito boa com ele. Recomendo também, como são séries da Nintendo, uma série que o Mario falou que era uma crossover de nicho, essa é mais de nicho ainda. Rhythm and Heaven Megamix. Eu não acho que é tão de nicho, não. Você não acha? Eu considero... Pelo contrário, não acho nada de nicho, mano. Minigame não é nicho, nem fudendo. Eu discordo de Rhythm Heaven, não porque seja ruim o jogo, mas se for pegar um minigame, eu preferia, como ele nunca jogou, eu acho que a coletânea de WarioWare Gold é mais interessante. Ela tá na lista também, então já pode ser os dois. E os dois, eles são... são os supletivos, a gente adora usar essa palavra aqui, são os supletivos das séries, porque eles são a coletânea das duas séries. Então eu acho que, tipo, se você quiser conhecer as duas séries, WarioWare e Hitman Heaven, são os dois jogos. É, e são dois jogos, assim, que eles são únicos, exclusivos, únicos pra cada um deles, né? Apesar de serem jogos de minigames, eles trazem mecânicas que acho que não foram feitas até agora. Né, de um ser ritmo, um jogo de ritmo, só que ele é meio rápido, né? É meio difícil explicar. Ele é um dos poucos jogos de ritmo que você precisa estar ouvindo o ritmo, você precisa estar no ritmo do jogo. É, e o WarioWare é aqueles minigames de 4 a 5 segundos, né? Que você tem que ler. Os microgames, né? É, os microgames. Então, eles são bem únicos. Você tem que jogar, assim, não só pelos jogos da Nintendo, mas acho que pra ter uma outra percepção de jogos de minigames e gameplays em geral, sabe? Porque acho que ele traz muito da mecânica de jogos em geral. História de jogos e por aí vai. Eu coloquei aqui o Pucci Yoshi Woolly World, porque é um jogo de Yoshi, eles... Eu não joguei no 3DS, não, eu joguei no Wii U. Eu fui ver um vídeo no 3DS e o port não é ruim, não. É, eu acho que isso aí dá pra passar, cara. Eu acho que jogo do Yoshi, assim, não é tão obrigatório você jogar no 3DS. Eu acho plataforma o Yoshi, eu acho uma má escolha. Eu preferia... Eu acho que Kirby Planet Robobot é melhor. Que era exatamente isso que eu ia falar. Então, eu concordo, Planet Robobot. Eu não joguei, mas falam que é o melhor Kirby do 3DS. Entre os dois que tem do 3DS, é o melhor Kirby. Então eu recomendo também. Ô, Jumão, você não citou Pokémon por algum motivo? É porque ele comprou outra Moon. Ah, então tá bom. O Super Mario 3D Land e o Pokémon Ultra Moon ele comprou. Eu coloquei uns jogos assim, agora rápido, pra não falar de cada vez. Eu coloquei a série Phoenix Wright, você consegue jogar ela inteira no 3DS. Então você compra o Trilogy no eShop e o resto Trilogy? Você vai seguindo. É, Trilogy. É, eu não sei. Trilogy. O Trilogy, no 3DS aí você segue. Se você gosta de Final Fantasy, o teatrinho é legal. Theater Rhythm. Eu recomendo Shin Megami Tensei 4 se você quer algum de RPG. Ou se você quer um de RPG que eu não gosto, o Bravely Default. Eu acho que o Bravely Default é um jogo recomendável. Ele só é muito longo. Muito, muito, muito longo. Ah, mas de não... RPG é muito, muito, muito longo, né? Então, seria na sessão de RPG, todos são enormes. Mas ele é muito, muito, muito longo desnecessariamente. Esse é o problema. Ah, é. Isso é. Você não colocou na sua lista Metroid? Não. Por algum motivo eu não coloquei Metroid. Mas pode ser o Samus Returns, você tá falando? Ou esqueci o nome do outro? É a mesma situação. Eu prefiro Federation Forces. Mas compra Samus Returns, que é um jogo, sei lá, mais principal. Pode ser. Pelo Lucas a gente fala Metroid aqui, então. Cara, faltou o Mario Kart 7, que eu acho que é um jogo obrigatório pra qualquer console, mas essencialmente pra 3DS. Mas você tem no Switch o 8 no substitui? Acho que não. Eu considero que sim, e é por isso que eu não coloquei na minha lista. Eu pensei, ah, o Mario Kart 8 Deluxe, bem melhor que o 7. Eu gosto mais do 7 do que do 8. Eu prefiro o 8. Jeff? Depende da quantidade de jogadores. Cara, o 3DS sempre vai ter mais. Não, então, eu prefiro o 7 ou do que o 8 com 4 jogadores na mesma tela. Ah, senão, é verdade, tem isso. Pode ser. Eu acho que é isso, assim, acho que isso aí já dá umas boas horas de 3DS e de conhecimento de mundo da Nintendo. E o nosso último comentário é do Ricardo Neto. Fala, galera, ótimo cast. Tô com expectativa alta para a Direct, já que tivemos dois Directs de indies, com um rumor de uma Direct de 35 minutos no dia 13 de setembro. Espero mais detalhes sobre Bayonetta 3, Yoshi e algum título AAA da Nintendo. Wave Racer seria ótimo. Acho ainda que poderia ser um bom momento para GTA Overwatch. Espero também mais detalhes do online, embora não espero muita coisa dele. Gostei dos comentários de não abrir com o nome repetido na assinatura. Como estou ansioso pro Pokémon, vou fechar assim. Abraços, Vulpix, eu escolho você. Gostei desse também. Ai, cara, esse cara se decepcionou como nunca, né, mano? Não teve Overwatch, não teve Wave Racer, não teve Bayonetta. Teve Yoshi. Teve Yoshi. E ele realmente não se... no cast. E ele não tava com a expectativa do Nintendo App Online e realmente não teve quase nada dele. A gente descobriu muitas poucas coisas, né, sobre o Apple. Quase nada disso. Uma coisa importante é tem que definir essa Vulpix, porque agora temos duas. E Bayonetta 3, mano. E3, eu acho, isso aí. Ou é janeiro, Direct em janeiro. Cara, vai ter Bayonetta quando tiver mais nada pra lançar, velho, eu acho. Ah, pode ser no... Eu pensei agora, pode ser no próprio lugar que anunciaram eles. Pode mostrar um outro trailer de Bayonetta 3 lá do... Ah, meu Deus, o negócio do Todd. Né? Não, Game Awards. É isso, o Game Awards. E não é George, é Geoff. Quase. Quase. Cara, errou tudo, nem o nome do cara e nem o nome do prêmio, ele sabia. Geoff Keighley. É Geoff Keighley. É. Tudo bem, ele mesmo, o cara que puxa uma amizade forçada com o Kojima. E com o Red também. É, pode ser, sim. É, mas vamos chutar, Bayonetta 3 é, sei lá, fevereiro de 2020. Ô, louco, pode ser, mano. Eu não discordo dessa data. Mano, essa foi uma data chute aleatória, mas dadas que o Jefferson tem acertado muito dessas datas, eu não vou mais duvidar não, mano. E quando vai ter o Wave Racer, Jeff? Eu acho que não vai ter no Switch, infelizmente. Aliás, só pra contar uma história, eu tava vendo, sei lá, eu tava vendo uma loja de usados e eu comprei, viu? E tudo que o Mario fala é mentira, viu? Aquele jogo se sustenta e é muito bom. Jefferson, não é possível, cara. Você fala que Pokémon se sustenta, mas Wave Race, cara... Não, é qual Pokémon? Deixa eu falar disso. Não, então, eu acho que Pokémon tem que mudar. Tá muito batido, mas o Wave Race só teve, sei lá, 2-3 jogos. Que é a mesma coisa, sempre. Ah, ainda não, mas, pô, você não consegue mudar muito esporte aquático. É, o que você vai fazer? Você vai fazer, sei lá, ele ter um... Freestyle, mano, faz freestyle no bagulho. Vai uma pirâmide humana, sei lá. Ele andando joga na multiplayer. Lava, sabe? Multiplayer de Wave Race. Quem sabe? Mas é o que eu falo, sempre foi mais uma puxação um pouco mais gráfica do que outra coisa, né? Então acho que já deu tempo pra você lançar um Wave Race mais realista. Ou você jogar com o Nintendo Labo, né? Você monta um jet ski de papelão lá. Só que não faz sentido porque ele derreteria na água, então... Não faz isso não, Nintendo. Mas a gente não teve GTA nem Overwatch, mas a gente teve Final Fantasy VII, olha que legal. Um jogo de PS1 compensa um de PS4? Não, eu acho importante ter GTA, mano. O 5, principalmente. Acho que tá faltando. Ah, uma hora eles anunciam o Red Dead Redemption pro Switch. Não o 2, com certeza. Não o 2, o remake do 1. Que tá na cara que um dia vem. Ou qualquer outra versão de Cloud Save, vai... sei lá, qualquer jogo. Aqui só pro japonês. Pode ser. É. Bom, então só lembrando você que esta foi uma edição especial da sessão de interação com o ouvinte. Normalmente a gente faz ela durante o episódio, né? Mas também não deixe de comentar aqui no episódio dessa sessão de interação com o ouvinte. Todas as suas impressões sobre as respostas a comentários. Né? Enfim, qualquer pergunta que você queira fazer pra gente ou alguma coisa que você viu durante a semana da Nintendo que você queira discutir, mande pra nós que isso vai virar pauta de algum jeito. A gente vai discutir isso no próximo episódio. E no próximo episódio do podcast normal, porque a gente vai retomar, obviamente, a sessão de interação com o ouvinte. É isso e até o próximo Nintendo 3. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.